Estamos começando mais um Super Controle Podcast. Eu sou o Six e eu curto muito Tatsunoko e não curto muito Tatsunoko. Eu sou o Julie, último gordinho, tô ainda gatinho. Matheus Six. Fecha aspas. Eu sou o Lanzoner e Deadpool manja muito dançando Michael Jackson Moonwalker. Aqui o Frajola não sei o que falar porque tô no mundo de mudança. Fiz mudança esse fim de semana. Eu sou o Fuca e quando eu reconheci quase todos os personagens do Tatsunoto, eu vi que eu sou merda demais. Não, tá muito Japão, Fuca. Tá muito Japão, velho. E nesse podcast então vamos falar sobre crossovers, né? Sim, essa. Muitos crossovers. Os também chamam de contra. Crossovers, que é dancinha, todo mundo se querendo. Como diria Tim Maia, só não vale homem com homem, nem mulher com mulher, né? Ah. Mulher com mulher pode. Então, sem mais delongas, vamos aos e-mails. Oh yeah. Mudança de e-mail. Então tá, leiturinha de e-mails rapidona. Julie, vamos explicar o hiato. Por que esse hiato ocorreu? Primeiro, o estúdio foi à falência, né? O nosso antigo estúdio onde a gente gravava foi à falência, fechou, a gente teve que se mudar. Nesse meio tempo a gente interpretou em outros lugares, na casa de um, na casa de outro, ficou bizarro. Subindo, descendo, indo. Vocês não têm noção o que nós passávamos e outras coisas pra a gente conseguir gravar, e a gente gravava pra vocês de querido. Pois mas é, chegou uma semana que... Deu, né? Não fechou horário. Não fechou. Ficou uma semana sem pôr no ar, né? Sim. E ficou, pior é que ficou sem colunas, né? Ficou sem Fragão Fire, ficou sem Rosane Nitro. Por outros motivos, né? Aí até complementa vezes, tudo. Nem de nosso poder, né? Ninguém brigou, não se preocupe. Ah. E eu não postei nada porque eu fiquei jogando Play 3. E fiz meus 24 aninhos. E até teve uma internet. Mudança, né? Que a gente citou, a mudança de residência. E o Frajola já está morando em outro lugar. E eu tô sem internet, já faz isso. Duas semanas. Então, o The Crossovers não tem Skype, não tem convidados. Desculpem, mas o próximo terá, então fiquem de olho. Foi o que a gente pôde fazer. E quem sabe a gente vai ter nova coluna, né? Talvez duas novas, talvez. Algumas novidades. Esperem, a gente não fez por nada. Vamos mudar? Alguma coisa vai mudar, né? Mas desculpe pelo hiato, então mandamos um beijo. Continue sendo o nosso Twitter, né? @Matheus6, @JulieMosquito, @SuperControle. O nosso Playfire sempre aí, né? Bom ver o que estamos jogando. Lanzani jogando Police Nauts, mentira. Parei. Apesar do Playfire ter mudado e ter ficado muito estranho, nós estamos ainda lá. Eu jogo um RPG desde o início do ano, mas vou terminá-lo. É verdade, hein? Então vamos, muitos e-mails, dessa vez sim, né? Meu Deus, muito doer. Milhões aí, porra, cara. Fui ver minha pasta aí de porno aí, tinha mais e-mail do que a pasta de porno. Fiquei até angustiado de escolher alguns, porque eram muitos, sabe? Era muita informação, sabe? Continue mandando, hein? Não, quando tá louco, né? A escolha foi lá, sorteio de cartas do Tentação do Silvio Santos. É, só. Pra cima e escolhida a dedo. Só falta gostosa pra jogar as cartas pra cima. Patrícia! Né? Aliás, deixa eu comentar um negócio. Às vezes vocês notam que a gente repete certos casos, mas é que a gente lê os e-mails mais relevantes, né? Pois é, cara. A gente não quer. Eu queria ler o e-mail do Omar Vox dessa vez, mas vai ter que ler. Cara. Não, a gente tenta deixar os mais novos ali, os mais interessantes e relevantes. Não pois que os vocês não sejam, mas enfim, né? Mas, por favor, continue mandando demais mesmos irrelevantes, né? Com alguma coisa, com algum conteúdo adicional. Oh, yes. E muito obrigado pelos comentários, sempre bombando ali, né? É. 60, 70, sei lá. Lanzoni gritando, um beijo, cara. É bom, né? A gente dá feedback pros caras, a gente começa a falar da revista que é gay, gamers. Não sei quem falou isso aí, mas parabéns. É. Primeiro e-mail, Mr. Scarface Bag. Parabéns pelo cast, foi uma grata surpresa ver nele uma entrevista de uns personagens que marcaram nossa infância, Baby Betinho. Como ele disse nos comentários, o Baby nas épocas do Super Game Boy parecia ter o ego inflado por detonar os games que a gurizada era Tolkien ao extremo. Mas se revelou um cara super gente boa. Apesar de qualquer coisa, as sessões que eu mais gostava eram do Baby mesmo, pois eu era fanático por games de luta. A Majora Bros nunca me fez a cabeça como fez a de muitos, e o Lorde Matias pra mim era um zero à esquerda, pois não tinha personalidade alguma para os games. Enquanto o Baby era o cara dos games de luta, a Majora era dos games fofinhos Nintendo, e o Kamikaze era o cara dos RPGs, o Lorde era qualquer merda. Falando em Marcelo Kamikaze, quando eu era um menininho, eu via as revistas como detonados de RPGs e achava o Kamikaze um deus foda gamer. E aí na época do Play 1, ele era um tremendo do merda. Como assim? Daí, né, ele descobriu aqui, né, pelo cast que, na verdade, os personagens não faziam a revista, né, era todo mundo fazia todo mundo, é como o Bebetinho falou, né. E aí ele fala assim, que ele nunca entendeu um lance que o Kamikaze falou no detonado de Final Fantasy. que era a pior dica de todos os tempos, ele fala. A dica é essa aqui. É uma dica, não é nem no detonado. Atenção, Frajola. Tá. Na batalha final contra Griever, a única orientação que o maldito fez foi... Contra Griever, use seus ataques mais fortes. E quando ele soltar seu sumão, use um elixir em squall. E era isso, era uma dica da revista. Sim, sim, tipo, é. Daí isso aqui é relevante demais, porque para fechar o e-mail com chave de ouro, vai aí o link de um suposto bate-papo que a Marjorie Bros participou da UOL em 1998. Mas depois da entrevista que vimos do Baby, né, que ela nem gostava de games, descobrimos que esse chat foi um fake aggressive, né, cara. Detalhe sensacional do chat para o trecho aos 19 minutos, 23 segundos, 34, blá, blá, blá, blá. Enfim, né, tá aí o link do post, Julie colocará. Sim. Da entrevista fake de Marjorie Bros, que muita gente ouviu falar dela, muita gente leu e é fake. Então, o próximo e-mail aqui é do Marvox, né? Nosso Luiz. Luiz, né? Chapa sobre o controle, tudo bem? Galera, desacreditei. Não, é isso aqui foi Jesus Cristo. Opa. Foi. É a prova que Marvox, em outro mundo, era um squall. Um super controlador. Galera, desacreditei quando vocês leram minha carta da Sun Games. Só pra recapitular vocês, a gente pegou coisas bizarras no meio das revistas. Sim, e a gente leu, né? E a gente leu aleatoriamente, totalmente aleatoriamente, tanto que a gente conheceu o Marvox só como Marvox, né? É, descobrimos como ele é lindo. E aí, lemos por acaso uma carta de uns ouvintes mais fervorosos, até comentamos no Fadocast. Imagina se a gente lê, alguém ouve, sabe? Alguém que ouve é a carta. Que... E é do cara. Do cara. Lembram a pergunta, que personagem você gostaria de ser Duke Nukem? Eu sou o Ivo Luiz de Domene. Que ele era o Duke Nukem por causa das gostosas e tal e tal. Marvox, a gente, coincidência universal, sensacional. Marvox caminhava na rua, dava dinheiro para eles e dizia Shaken Baby. Shaken Baby. Nunca funcionou, fica a dica. Olha aqui, ó. Não, a mais sensacional é que foi a única carta que ele conseguiu mandar pra uma revista. A única. Já só, cara, a única. Que ele mandou. E como não tinha e-mail e tal, era só por carta e tal. Então, totalmente Tales of Death. Ele tinha 17 anos na época. Não, isso é pra citar, né? Marvox, ele não vai ler teu e-mail. Claro, todo, claro. Mas obrigado. Mas isso aí a gente tinha que citar, né? E não fale mal dessa ideia expert que era boa. Mas era... boa, muito fuder, cara. Parabéns a nós e a Marvox, palmas. Próximo e-mail é do Wellington Araújo, de São Paulo, capital. Olá, chapa do Super Controle. Cada vez mais vocês me surpreendem. Eu já esperava um cast legal e tudo, mas em entrevista com o Baby Betinho, foi demais relembrar a época em que eu gastava rios de dinheiro com revistas de games. Até hoje tenho vários números da Super Game Power, que sempre foi minha preferida, mas também tive muitas ação games, gamers e outras genéricas que sobreviveram ao tempo. Também gostava da videogame revista que costumava trazer vários pôsteres dignos de locadora. O filme não pode não prestar. Enfim, o pôster que era do filme Street Fighter. Ele mandou o link do pôster. Mandou o link. Que até está... hoje ele tem o pôster atrás da porta. E do... o link está no post do pôster feliz. E mais recentemente ele comprava a EGM, que virou EGW, mas ela foi ficando sem graça, concordo. Mas talvez mais pelo fato de eu não ligar muito para games atuais. Mas sempre que alguma matéria me chama a atenção, eu compro. Enfim, um abraço e até mais. Mas sim, e no final do e-mail ele cita que um fã fez uma edição online da revista Super Game Power usando o mesmo design gráfico e ficou muito a foder. E o link também está no post. Enfim, abraços e até o próximo cast. Eu vi, o cara fez bem igual, como se saísse mesmo na época, só que falando dos jogos agora e tal. E é muito tri, assim, é bem igual, cara. Parabéns pra tu, Chapa. Muitos combo breakers, né? A Edge ainda existe, sim, ela não acabou. Só que ela é cara, ela é 15 pila. Tem um conteúdo bom, né? Bonito e sincero. Só que estavam reclamando, mandaram e-mail reclamando que a Edge dá notas baixas. Pra a Edge é reclamona. A Edge é complicada, é reclamona, né? Outra combo breaker foda, que esse a gente nem sabia mesmo, né? Esse eu larguei por cima, que a Old Gamer é uma revista, sim. Não é online. É uma revista física, né? E é cara, e tem um conteúdo, e é grossona. E pra quem é galera das antigas, aí vale a pena comprar. É, ela tá mais ou menos... também uns 15 pila cada uma, mas se comprar todas juntas fica como se fosse... É, parece mais barato, assim. Mas... O pessoal compra e adora, e indica. Todo mundo que comprou, muito duro, né? E o Léo Borelli, tem que mandar um abraço pra esse cara, que ele tá lendo todos os... Ele tá ouvindo todos os casts dos antigões, até o último. E todo cast, ou quase todo, ele tá mandando e-mail, como se fosse, tipo, o cast da semana, sabe? Muito obrigado, né? Gostei, gostei. Faça isso você também, se você entrou agora no Super Controle. E também, né, Gustavo Gutierrez, nosso chapa, que não veio pra Barbosa. Foi número 1. No Fast Queijo. É. Ele tem uma coleção coleção de revistas, ele mandou aí a pilha, né, da gaveta cheia de revistas, ele mandou uma fotinho, link do post. Oh yes. Oh yeah. Isso aí, né, cara, obrigado pelos comentários, informações sempre ads on, né. Não esqueçam de postar as frases clássicas dos casts. Também tem quem tá ouvindo os velhos de novo. Ibson. Lá na comunidade do Super Controle. Isso aí. Outra coisa que eu ia falar. Que em breve um produto. Sim. Um produto. Era isso que eu ia falar. Um produto. Então, por favor, mandem as frases mais clássicas do Super Controle. Mandem no e-mail, mandem pra mim, pro Júlio, pro Fuca, pra Jola, Lanzan. Mandem no Twitter. De preferência, postem na comunidade do Orkut. Então, agora voltamos ao Cassie com uma frase clássica de Fuca. Eu não joguei meio de... É uma merda, eu chuto! Voltando ao Cassie. Estamos de volta, Júlio, muitos e-mails, ok? É, muito bom esses e-mails, né, que fechou o Rodrigo. Sem mais delongas, então... Então, crossovers, né? O que são crossovers? O Fuca disse jogo de dança... Não, assim, ó. Só pra vocês terem uma ideia, crossover aqui. Está vindo aí um novo filme, ganhando crossover com Rambo, Terminador e John McClane. E isso é um crossover. Isso é um crossover, né? É uma junção de personagens fictícios, né? Que existem por tudo, né? HQs, filmes, jogos, blá blá blá. E hoje vamos falar dos jogos, é claro, mas não todos, vamos falar dos jogos de luta especificamente. Isso, crossovers de luta. Crossovers só de luta. Porque senão tem vários outros também, tem um exemplo, é o Alien vs Predador. Exatamente. Arcade, né, exatamente. Crossover, mas enfim. Então, né, o primeiro crossover, não de luta, vamos situar, né. Vamos à historinha, uma pequena história. Pequena história, como sempre. Pela pequena história, o primeiro crossover, não de luta, né, foi Veja Só, do nosso amigo Alex Kidd em Shinobi World. Veja, esse jogo... Isso aí, bem... Master System, Old School, Marvox, ninguém que teve Master ali. Quem? Six. Eu tive Master. Que inclusive, além de ser crossover com o Shinobi e Alex Kidd, tem o Mario. Vocês lembram essa clássica? Tem um inimigo que o nome é Mari ou... Olha só, cara, bizarro. Esse jogo... Puta que pariu. Esse jogo do Alex Kidd em Shinobi's World aí, eu via nas revistas, veja só, juntando com o outro cast das revistas. Eu via nas revistas e me emocionava de que preciso jogar esse jogo, mas não cheguei a jogar. Eu cheguei a jogar por emulador muito tempo depois, né? Mas vi que era uma bosta. Prefiro Alex Kidd em Miracle World. Mas esse Shinobi World é bizarro porque a história é que o Alex Kidd... É... Qual que é a história básica, né? O ninja negro do Shinobi sequestra a namorada do Alex Kidd. Então bora salvá-la. Gói no clássico, ninja. Né? De 8 bits, é típica historinha clássica, né? Sim, né? E como é que o cara entrou no mundo do outro, meu? Portal. Portal. Sequestrou a namoradinha dele, eu vou sair quebrando tudo. Double Dragon aí, ó. Portal Valve, né? Portal da Essas Valve. Essas mulheres sempre tá louco, né? Sempre tem mulher no meio, mas ainda bem que fazem um jogo bom, pelo menos. Então, né? Como a gente disse, vários tipos de crossover, né? Um exemplo bom de crossover é o King of Fighters, né? Que é um crossover no crossover do crossover, né? Que... Não, é o crossover da própria empresa, né? Como a Capcom também tem. Sim, mas a SNK une tudo, né? Todos os jogos. A SNK é uma festa, vale tudo. Cara, tudo de bom. Sim, o Garou é um crossover, né, cara? Porque tem personagem do Art of Fight. Que basicamente... Não, deixa de ser crossover, velho. Se tem um personagem de um outro game no jogo, é crossover. Mas isso é normal até na SNK. E Street Fighter Alpha é um crossover. Street Fighter Alpha é um crossover, o próprio, né? Metal Slug é um crossover. E um pro Rodrigo chorar, né? O Dissidia, né? Um crossover foda, né? Moedu, um beijo Final na boca. Fantasy, né, tá porque... Uma delícia. Amo. Só o estúdio do PSP presta. O Cloud no Final Fantasy Tactics é um crossover. Verdade. Cool. Enfim, vocês entenderam a historinha, a moral do crossover, né? Ah, tem até um que... Com ou sem vaselina? Acredito que poucos conheçam. Primeiro porque acho que poucos conhecem o jogo, que é o jogo da Atlus, o Nocturne, que tem um crossover, porque o Dante do Devil May Cry, é verdade, faz, ele é um personagem, ele é um dos demônios que tu luta e... Não cheguei a pegar. É, e ele pode ir para o seu lado. Uhum. Kingdom Hearts é um baita num crossover que o Frajola odeia, vai se fuder. Puta que pariu o jogo, que é o que? Disney! Então, vamos falar de luta, né? Especificamente os versus boom na boca. Isso, qual não foi o primeiro? Não vai ter tipo King of Fighters, né? Porque King of Fighters é um crossover. Versus, crossover tá? Que já se fixou digo, como jogo, né? É, eu tô falando versus, né? Os jogos que não tem continuação, se bem que Marvel tem, né? Aqueles todos versus Capcom. Mais ou menos isso. Qual foi o primeiro crossover, Matheus? O primeiro de lutinha, assim, versus foi o X-Men vs. X-Men versus Street Fighter. Oh, que explodiu cabeças, hein? Veja só. Lembro Mestre Deus Jerônimo. Aí ele falou que nós, a gente viu na revista que esse X-Men versus Street Fighter, meu Deus, imagina como é que ele ficou. É. Como tu vai? O Wolverine vai dar um soco, vai matar. Isso é questão que influencia até hoje, né? Que a gente pode falar depois no final. Que é do Tekken versus Street Fighter. É. Como que o vai dar? No final eles fazem um jogo bom. Cagar, né, cara? Vale tudo, vale, vale tudo, tudo, vale tudo. É aquela novela. E foi o primeiro jogo a ter esse sistema de duplas, né? Que entra um, sai outro. Tag Team, que eles chamam, né? Tag Isso aí, team. Cara, que é muito foda esse lance. É o Tag Team. Se não me engano, no PlayStation 1 não tinha isso, não, porque tinha. A capacidade do videogame não fazia isso, né, pra jogar. Agora... A baixa memória RAM, falavam. Uhum. Porque só tinha um personagem, né? Ah, verdade. Saturno tinha opção. Saturno tinha. Ali. Vou usar a frase clássica do Julio. Aí que tá. No PlayStation, como era feito para gráficos 3D, o 2D era meio precário. Já no Saturno, como tinha cartucho de expansão, aí tinha essa possibilidade de troca de personagem, já que a memória RAM do Play não suportava. Oh, yeah. Vale lembrar que só funcionava esses jogos crossover no Saturno com o expansor. É. Seu expansor nem funciona. Então ele perderia pro PlayStation. Pro PlayStation, né? PlayStation teria mais capacidade com ele. Quer dizer, só que faltava ali a memória RAM. Né? Saturno é muita loucura, né, cara? É muita coisa na tela. É, muita Saturno... coisa na tela. Na época era demais, né? Sim. Esse jogo veio, ele veio da. Do jogo da Marvel, né? Que era X-Men Children of the Atom. Vocês lembram? Depois teve o Marvel. E depois veio o Marvel Super Heroes, né? Que foi Marvel os dois jogos base, assim, pra lançar X-Men vs. É a mesma engine. É a mesma engine. É, engine é a mesma. É o mesmo motor. É bom, jogo. Joguei todos. Joguei todos. Essa engine aí foi muito foda, né? Sim, era emoção, porque o X-Men vs Street Fighter, tu, independente de quem tu joga, o penúltimo chefe é o Apocalipse do futuro, sabe? Quando tu derrota o Apocalipse, então se tu tá jogando com uma dupla, tipo o Ryu e o Wolverine, e tu derrotou com o Ryu, o último vilão é o Wolverine, sabe? Ah, é a tua última dupla. É, vê quem é o melhor. Dupla. Exatamente. E esse é o final. É tipo que nem, né, fazer uma suruta. Vocês lembram então quando saiu Street Fighter Alpha, o primeiro, que era bem baseado no Super Street Fighter 2, né? Sim, que era aqueles especialzinhos que eram legais e blá blá. Era bem calmo, era, né? Era, não era rápido, né? Era não, rápido, mas não era tão rápido quanto esses games, né? Versus, né? Ah, tá louco. Esses são muito rápidos, esses jogos. E o Hadouken do Ryu, né? Como exemplo, é uma onda vital, né? Dragon Ball Feelings. Shingu Hadouken. Não, até uma das coisas que eu lembro... Eu não sei se eu li numa revista ou alguém comentou comigo, mas lembro que... Porque o Ryu dá tipo um Kamehameha. É verdade. Era isso o negócio. Não, o tamanho do Hadouken do Ryu nesses jogos é impressionante. Os especiais, tudo... especial é a fuder, né? Todos, né? É, até hoje fica bacana, assim, né, jogar isso. Quais são os personagens do X-Men vs Street Fighter, não, por favor? X-Men vs Street Fighter teria o Apocalipse de chefe, tinha no time da X-Men o Cyclops, o Gambit, o Juggernaut, Magneto, a Rogue, né, Six, que costuma usar ela muito, dar beijinhos com ela, o Dentes de Sabre, a Tempestade e o Wolverine. E, do time da Capcom de Street Fighter tinha o Akuma, a Kami, o Nash Charlie, a Chun-Li, o Dalsin, Frajola Ken, claro. Meu preferido. O Bison, o Ryu e o Zangief. Sim, meu favorito. Eram apenas X-Men versus Street Fighter, fica claro, né? É, né? Era um começo, o beginning. Tanto que o Ryu, o Akuma e o Ken é meio bem parecido no jogo. Tanto que no Marvel vs. Capcom... É, ele é um só, né? Anyway, é. Enfim. Quando é que saiu esse game, o X-Men vs. Street? O X-Men saiu entre 97 para arcades e 98 para consoles. Saiu para PlayStation e Saturno, né? Isso aí. Isso. Mesmo. Depois, no mesmo ano para arcades, saiu em 98 o Marvel vs. Street Fighter. Marvel Super Heroes vs. Street Fighter! A Capcom gostou tanto da ideia, fez tanto sucesso, e os fãs pediram: ah, gostaria de ver personagens da Marvel, então vão pegar todo mundo. Eu que ia bastante a Porto Alegre também, era uma febre isso. E daí então, nessa mesma época, saía Bomba Bimba, atenção, Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Saiu para arcades e logo depois, final de 98 para 99, saiu para Play 1, Saturno e Wonderswan Color. Então Marvel vs Street Fighter, claro, continuou com a mesma engine, todos os mesmos poderes, e acrescentou alguns personagens carismáticos, como por exemplo Homem-Aranha. Veja só. Não, pera. Frajola a palavra sobre Spider-Man, puta, por favor. Um herói que só apanha, odeio ele. Venom tá nesse jogo? É que nem a vida. Venom. Não, o Venom. Por isso que no Marvel vs Capcom eu só pego o Venom. Enfim, no time da Marvel apareciam os seguintes personagens: o Ciclope e o Wolverine do time dos X-Men. Aí tinha ainda o Apocalipse, mais fudido, né? Como o Fuca citou anteriormente. Sim. O Omega Red, vilão russo. Modern Russia, We Now. Capitão América. Ui. Muito bom. Alguns personagens, cara, do Marvel vs. Super Heroes, como, por exemplo, o Hulk. Uhum. O Spider-Man, é claro. O Shuma-Gorath, que eu acho muito whatever esse personagem. Se eu não me engano, era do Surfista Prateado. Atenção, fãs, me corrijam, porque é muito whatever e eu não lembro de que personagem da Marvel era. Então, whatever que na lista do Marvel ficar com 3, ele está... Me matar. Blackheart. O Blackheart, sim, era do Motoqueiro Fantasma. Eita. E o Mephisto. Nossa. Mephisto também, que era uma variação do Blackheart. E do time Street Fighter tinha o Akuma, Chun-Li, claro. O Dan resolver aparecer. E era muito bizarro que o Dan dava um autógrafo e atirava. Era muito engraçaralho. Isso. A lá Johnny Cage, tirando com o Johnny Cage. Uhum. O Dalsy, o Ken, o Bison, claro. Ryu, não podia faltar. A Sakura, Frajola, a palavra. Muito linda. Ela dá aquele. Quando ela comemora, ela joga o tênis pro alto e mostra a calcinha. Mostra a calcinha. Ui. E o Zang. E na versão japonesa tinha um personagem muito engraçado que era o Norimaru. Vocês lembram do Norimaru? Que ele atirava desde globo, esquadro, até umas estatuinhas do Gouki, saca? De madeira. Da bolsinha. O AFD do Marvel vs. Street também serve no X-Men Street Fighter dos cenários. Eu lembro que no cenário do Apocalipse, vocês lembram que tinha umas cápsulas que tinha os personagens, tipo, preso. Sim, tinha sim. O Dr. Doom. E eu ficava pensando, se virar o jogo, vou liberar esses malucos. Sim, eu também não pensava liberava. A mesma coisa. Tinha aquele Luke Cage, aqueles personagens meio secundário, bem secundário da Marvel, saca? Eu chamava muito AFD, que eram presos do Apocalipse. Exato. E eu lembro, e os personagens secretos eram maravilhosos, né? Atenção, vamos aproveitar os sprites, tipo Dark Charlie ou Dark Chun-Li, saca? É, o Dark Hu tem nesse aí também. Tem o Dark Akuma, né? Que é o Akuma Metal Bizarro. É, aí que tá. Cyber Akuma. Depois que tu enfrenta Apocalipse, que tá mais fudido, só que eu achei mais, pra mim era mais fácil de matar ele do que no X-Men, que era mais rápido e mais fácil de desviar dos golpes, tinha o Cyber Akuma. Que aí o Akuma era muito, muito, apelador. Muito apelador. Mas perdão, virei com uma ficha. Parabéns. Capitão América, o Akuma claro. Tinha braço metálico e chinelos metálicos, olho lá Snake, né, Solid Eye, e quando ele dava o especial do demônio, ele tava tinha, na hora. E ele tinha o ela jet... só tinha que ficar pulando, ele né? Ele tinha o jetpack também. Isso, é verdade. Jetpack era muito, muito bizarro. Não dá pra pegar ele como jogável, não. Né? Eu acho que não. Não, pelo menos pra PlayStation não consegui pegar. Só os personagens bizarros. Se o Dark Ru, essas coisas aí. Ouvi falar. Isso que eu ia dizer. Frajola testou e pegou o Frajola. Claro, né? Game Shark traz tudo. E do Marvel vs Street, tipo. Era a mesma coisa, só que o personagem da Marvel, o cenário, mais a fuder e tal. E as musiquinhas de fundo. Fuca, lembra? Era boas emocionante. Músicas. Do boas Capitão músicas. América. Sim, boas músicas. Eu chorava quando eu via a musiquinha do Capitão América. Mas não tinha muito cenário, tinha uns 8, 9, eu acho. Não tinha muito mais que isso. Uns 12, se eu não me engano. É, não. Os personagens, eu acho que não. Se repetia pra todo assim, personagem. Porque, tipo, não, era em duplas, né? Tinha 8 cenários, você enfrentava acho que 8 oponentes, mais o do Apocalipse. Se eu não me engano, tinha mais 3 que mudavam. Eu sei que a jogabilidade era praticamente a mesma. Era a mesma. O jogo era igual. Sabe? Só mudava os personagens. Era igual, trocava de personagem e tudo. Soco chute pra trocar de personagem, igual. Minha lua, 2 soco especial sim. E bora lá, né? Especial do duplo, sempre. Menos o PlayStation não tinha troca de personagens, M-Cry. De novo. Mas se não me engano, o PlayStation tinha especial duplo. Tu não podia trocar de personagem, mas tu dava com um botão de soco e chute, vinha o outro tinha, e pum. Tinha especial duplo. Tinha especial isso duplo. Isso achava bizarro, sabe? Tinha um esquema que dava pra tu trocar de personagem, que tu tinha que pegar os dois iguais, eu acho. É, tinha um esquema assim. Crazy. Enfim, do Marvel vs Street Fighter era isso. Aí vamos para o próximo, que é o Marvel vs Capcom. Explodiu minhas cabeças. Diogo, Psylocke. Clash of. Sofri Heroes. Muito. Alguma coisa. Crash of the Heroes. Ah, Clash of the Heroes. Aqui é um paraíso pra quem é apelão, né? Não, o jogo é ridículo, cheio de bug, vai dizer, cara. É verdade. Porque, primeiro, que não tem o personagem secundário nesse jogo, né? Não tem. Depois. Depois do Marvel. Tem sim, no PlayStation, né? PlayStation. E aí, tu, por exemplo, o jogo fica pegando a Psylocke e só chamando ela. O cara ganha só assim, sabe? Isso é verdade. Não, não existe isso. Quando tu invoca ela não tem praticamente defesa e ela acumula e tu vai acumulando o especial, né? Então, não tem como vencer o cara que pega a Psy. É que na realidade, essa chamada do personagem secundário, tu tem 4 ou 5 vezes no jogo. No arcade. No arcade. No play era infinito, sabe? Daí era muito bizarro. Ou chamava o Colossus, enfim, era muito... muito chamava a Sentinela, pegava a tela inteira. Só ficar chamando a Sentinela, tu ganha o jogo, velho. Destroy! Marvel vs. Capcom surgiu em 1999. Explodiu porque pegou o personagem da Capcom. Tinha cenários muito a foderes. Saiu para arcade, PlayStation, Dreamcast. Aí que tá, eu ia Dreamcast. Falar. O jogo contava com apenas... 15 personagens jogáveis. Ah. Contando com o Onslaught, que só era possível pegar na versão PlayStation 16. Meu, o Onslaught é muito foda. Muito apelão. É muito foda. No mundo da Marvel, contavam com os seguintes personagens: Gambit, do X-Men, o próprio Onslaught, que era chefe, e o Wolverine. Capitão América e Hulk, debutando em todos. Vingadores. O War Machine... Que era o... Por que não botaram o Iron Man? Ó, o War Machine é o apelativo, velho. Ah, o canhão dele, o War Machine ocupava meia tela, é exatamente, né? Igual o Iron Man, saca? É o preto, ele é o preto. Tem mais arma. É o preto. Não, mas o desenho dele é exatamente igual, só que sim, a cor é diferente. War Machine, Spider-Man, o Venom... We are Venom, Frajola. Claro, eu joguei sempre muito com ele. A foder. Quer dizer, perdeu muito com ele. Opa! Contra o Six eu acho que não, hein? Deixa eu falar. Não, depois. Quando vai ter. E do time da Capcom tinha Chun-Li, sempre. Ryu Bizarro virava Ryuken e Akuma. Que parece que vai acontecer no Marvel vs. Capcom 3, hein? Vai tomar no cu. Fica a dica. Era legal, cara. Eu achava bacana isso aí. Era um personagem que virava... Tipo, tu podia ter 3 personagens não. Em um. Não, meu, porque... tu dava um Hadouken Ryu de motherfucker, depois tu virava o Akuma e dava o especial foda do Akuma, deu, acabou o jogo. Mas vocês não vão gostar, quando existia aquele 3 em 1, né, que era fita, era... cara, é afoder. O afoder que é a apresentação do Ryu, aparecia o Shan do Street Fighter 3, lembram? O Shan. E sempre aparecia muito bizarro ele fazendo uma bola de chiclete. Pois é. Zangief, que tomava vodka e ficava Mother Russia Winnow, que cuspia vodka e virava zumbi, mordia todo mundo. From Russia with love. Esta é para a Frajola Feelings, Morrigan. Meu Deus. Darkstalker. Frajola sabe jogar, yeah. Sabe apanhar muito bem com ela. Não, porque todas da dupla, ela sempre era selecionada, sempre. Não ali. Tem. Mega Man, claro, muito a foder. Mega Man chuta bola de futebol, obrigado. É, Rockman. Tinha a Roll, que era personagem secreto, a robô. Tinha o Jim Saltom do Cyberbots. Sólidos! Esse é jogo. Julie sabe. Sim. Esse é jogo, velho. Eu lembro quando eu joguei, eu me emocionei, disse que personagem ia fuder esse. Os golpes dele ia fuder, o especial. Strider Hero, que é esse. Strider humilha Shinobi. E aí, e o personagem Capcom, Capitão Comando. Foda, hein? Usava muito apelação Capitão foda Comando. Dele. A foder. E claro, eu não listei aqui porque eu acho boring. Tinha os 15 personagens. Ah não, tinha demais, né? Ajudantes, né? Ajudantes. Tinha, mas tinha muita gente. Tinha o Arthur, que era muito... O Arthur do Ghosts and Goblins. Ghosts and Ghosts, acho que era. Ghosts and Ghosts. Sentinela do X-Men. Tinha Sentinela, tinha Psylocke. Né? Tinha o Colossus. Tinha o Cyclops como ajudante. Tinha o Unknown Soldier, que é o Capitão América preto. É mesmo? O Thor, lembra? Tinha do o Thor, tinha virar o... personagem, engraçado. Tinha o Iceman. Sim. E os cenários do jogo, meu amigo. Cenários. Eu achava muito foda. Primorosos. Tinha aquela fase que era tocava uma banda de metal lá no fundo e tinha um esqueleto assim, sacudindo a cabeça. Muito foda. O cenário do Spider-Man, dos prédios lá, muito foda. Ah, muito legal. Quem é que tinha a teia segurando entre os dois prédios, né? Sim. Ah, verdade. Muito foda. E o chefão final, Fuka Onslaught. O que é Onslaught? Porque ninguém, muita pessoa ficou, Onslaught, mas o que é Onslaught? É um crossover entre o Xavier, e o Magneto. Eric Magneto. Os dois isso mutantes mais poderosos. Isso existe na HQ? É na saga... Massacre era o nome da saga. Tem. Morria Capitão América, morria vários. Cara, era muito foda. E músicas bacanas. Tem o remix do Capitão América. E só para complementar, especiais duplas e apelações chamando personagens. Arcade era o um número, tipo, contado 4, 5 vezes e PlayStation infinitos. Isso que achava saco, né? Põe meu lugar. Boring. Mas tudo bem, né? Acontece. Mas no arcade jogamos muito na casa de Joel Deitos, eu e Fusca. Sim, Joel Deitos só usava War Machine. Era um saco. Eu só usava Capitão Comando. Tinha um final do Hulk que ele se encontra com Blanca. Ah, é verdade. Ele se encontrava com Blanca. É o Green Ending. Era muito Eco. É o Echo Ending. Echo. Né? Greenpeace. Mas só pra deixar claro, esses jogos que a gente citou até agora não tem história nenhuma, né, cara? É história tem nenhuma, aquela historinha só... básica, assim, tipo, vamos enfrentá-los e acabou, sabe? Não tem sequestrar pessoas. Calma, vai chegar. Calma. Não, mas só pra citar o pessoal, né, que até aqui é história. É apenas o Clash of the Heroes. É, que o nome do Marvel é até Clash of the Super Heroes. Clash of the Super Heroes, isso. Então o que, que os caras da Marvel vs. Capcom pensaram? Cara, ia bem uma continuação. É. Quantos anos depois? 2001. 2 anos depois. 2001, 2000 para arcade, 2002 para Dreamcast, PlayStation 2. Explosão de cabeça. Oh, esse jogo eu digo, ninguém me ganha. Pronto. Explosão. Aí, calma lá. Marvel vs. Capcom 2. Marvel vs. Capcom 2. New Age of Heroes. Puta que pariu, músicas podres. Todas as músicas chatas. Sempre que eu tenho que escolher alguma coisa na vida, assim, tipo, bah, tu quer o preto ou branco e começa a tocar. I'm gonna take the moon. São de músicas horríveis, né? Ai, meu Deus. Só as músicas, só as do Dreamcast, né? Tudo. As versões piratas, eles mudaram. Tem a versão remix. Lanzou, então, Marvel vs. Capcom 2 é explosão de personagens. A historinha conta o seguinte. 56 personagens. A Ruby Heart. Uma pirata. Personagem original. Uma pirata francesa. Criada pela Capcom, exclusiva para este jogo. Está trazendo uma arca, um navio... Só que dentro desse navio está cheio de personagens. Nada mais, nada menos que 56 personagens. Vai tomar no cu, né? Pra que história dessa merda aí? Dá pra pôr os caras lá e fim de papo, cara. Esta é a história. E vamos degladiar contra um vilão também criado especialmente para o jogo, que é Abyss. Ela vai buscar eles. É uma buceta verde, né? Aquele chefão, né? Ela vai buscar eles. A Ruby vai com a sua arca. Seu Davi voador, Skies of Arcadia. Me ajudem. Por que ela busca o chefe final, então? É muito burra. Ela não busca o chefe. O chefe final ela não tá busca lá. O Onslaught e o Apocalipse. Ela vai lá matar eles, então. Não. É o Shongan do Watchmen. A buceta verde tá lá já. Aí ela vai buscar os heróis pra matar. Tá. Então, faz todo sentido agora. Agora sim. Agora tá aí. Se o chefão não vem até nós vamos até ele. Não é assim? É, é isso aí. Os personagens em 2D, jogabilidade 2D e o cenário 3D. Veja com só. Com todo animadinho, sino badalando e afim. Cenários eram meio nada. Whatever, mas tipo. Claro, mas sempre é whatever. O jogo contava com 56 personagens, todos. Era o punhado de todos do X-Men vs. Street, Marvel vs. Capcom 1. Do Marvel Super Heroes e do X-Men Children of the Atom. Amingo cacto gigante. Desgraça. Eu gosto do Amingo. Personagem também criado só para este jogo. Samba de Amigo. Cara, Capcom, filha da puta. Tinha o Sentinela. Sim, tinha o Lord Thanos, né? Lord Thanos. Uma bosta de jogar, mas tinha. Tinha o Fufu. Lord Thanos eu derrotei vários. Inclusive o senhor Matheus com o Lord Thanos. Ah, olha. Não. Os caras falam no podcast, mas quando vamos jogar, aperto sempre o rabo e o sofá diminui. Contra o Iceman. Eu ia falar, Six tem culhões e joga com o Iceman. O cara que Ele tem especial mais bagaceiro do jogo, né? o que menos tira. Mas ele é trepelão, ele é tri bom de jogar. É, bola por cima, bola por baixo. Ui! Culhões, realmente. É um sub-zero. É maluco. Sub-zero marvelista. É uma loucura. Mas o Six sempre gosta desses caras apelão e fresco. Aí o Cable, né? Ah, o Cable é o melhor pra apelar, não, não tem. Tinha o Berin no jogo. É, o único que tem o Street Fighter é o Gaio. Eu lembro que era meu sonho ver no jogo o Gaio e o Nash juntos. Então aí, né? Que eu curtia a historinha que o Nash sempre morria, ou tinha só o Nash ou só tinha o Gaio. E nos dois. Jogo tinha os dois juntos. Street Fighter Alpha 3. Eu curto tem, esse cara. Cara, eu curto a Chun-Li, a Morrigan. A Jill curte o cara. A Jill Valentine. A Jill era fuder. A fuder é muito ruim. Dava todos os. Dava Grenade Launcher, Rocket Launcher, dava zumbi. Pera aí, né? Ah, vou jogar um corvo. Vou jogar um corvo. Tomei o corvo, olha o corvo. Uma merda. O corvo louco. Ah, para, né? Isso não é jogo, né, cara? Vou jogar um cachorro. Com a roupinha. Não, vou jogar. Não, pera. O pior era jogar um zumbi. O zumbi ia lento. Tu apanhava o jogo inteiro, depois o zumbi chegava em cima. Para. Tu queria que eles fossem rápido que nem no 4? Dou tiros. Atenção, jogo facas da Tramontina. Que? Tu falou mal do Resident Evil 4? Falei, pronto. O jogo não tinha. Pena que o jogo não tinha história no final. Tu virava com os três personagens, só que só mostrava os três felizes e deu. Tu controlava três personagens. Não tinha que chamar um pra ajudar. Controlava três, especial triplo. Chamava eles pra ajudar uma vez. Meu Deus, muitas explosões. Às vezes enchia vital, tinha três modalidades de ajuda. Ou era tipo por exemplo, o Ryu, Hadouken, outro era um Shoryuken, outro era tipo um agarrão. Saca. Isso mesmo. Ou, por exemplo, a Jill que jogava ervinha e curava, o Amigo que tinha o cacto. O som desse jogo é insano, porque é aquele cara narrando no menu que não cala a boca. Combo era muito legal de fazer muitos personagem combos. Que eu gostava era o Servibot, o Kobum, aquele bichinho do Mega Man pequenininho. Era muito engraçado, cara. Mas uma coisa que não falou mesmo era dos combos, né? Que é mostrando esse jogo aí, desde o primeiro crossover, era os combos, né? Era que combo. Era combo aqui, combo lá, era 70 hits. Tu vê nas revistas, muito meu Deus, 70 hits. Cara. Marvelous. O clássico era Morrigan, Gambit, que dava certo, e Ryu no final. Ou War Machine. E aí, tipo assim, a Morrigan dava o poderzinho, o Gambit atirava as cartas, que era 37 hits, e o War Machine dava o Proton Cannon, que aí finalizava. Se tu é bom, tu vira com qualquer. Uma outra coisa desse jogo é que eu acho meio descuido. Vocês percebem que alguns personagens têm os sprites maltratados, né? Tem uns pontinhos juntos. Não, tipo, tu pega, vamos dizer, a Ruby Heart, que foi feita pro jogo, ou o Ryu e tal. Aí tem aquele jogo, personagem mais perdidinho, sabe? Porque era pego do X-Men Children of Death do Marvel Super Hero. E só pra citar os personagens novos, né? Tem o Cable, que é o filho alternativo de Cyclops no futuro. Com Jean Grey. Temos o Colosso. A Meryl, que era aquele X-Men que fazia ossos, que era bizarro pra caralho. O Sentinela, quem mais? A Spiral, que era... Lembra que tinha 7, 8 braços, Shiva Feelings. E da Capcom, nós temos, claro, a Ruby Heart. Tinha o Amigo, que era muito engraçaralho. O Gaio, que não tinha aparecido em nenhum crossover ali da Capcom, no caso. O Ana... Meu Deus. O Anacaris do Darkstalkers. Lixo. Ah, aquela múmia acho que era, né? Não fale mal do Darkstalkers. Não, só do Anacaris. Ah, mas... Buleta, que eu achava tria fuder. A Felícia. Gatinha. Felícia do Darkstalkers. Gatinha. Trombone do Mega Man, que vai voltar no 3. A Jill Valentine, do Resident Evil, dispensa comentários. O Hayato, do Star Gladiator. Tinha Song, que era do jogo de 1984. Que eu joguei, porque o Screw Attack fez lá o videogame volta. Eu fui jogar pra ver. O jogo é muito difícil e é extremamente insano e louco. E o chefão final, que era Abismo. Abismo. Xepa Verde. Xepa Verde. Ah, e tinha três... Claro, três destransformações da Xepa Verde. Xepa Verde era baseada no Alien do Atman. Não podemos esquecer de deixar a versão HD, né? Que saiu esses tempos. Isso, 2009, pra Play 3 e Xbox 360. Isso aí, né? Saiu ano passado. 15 doletas, tô pegando. Então, ali, quando era dos crossovers, né? Que a alegria dos jogos de luta era os crossovers, então tinha uma empresa que tava meia triste, meia mal. Qual? ADC Software. Mentira, sempre teve no auge. No auge de nascer, né? Não, teve a SNK, né? Olha aqui, ó. Vou contar pra vocês, né? Então, em 2000, saiu a emoção dos jogadores de fãs de jogos de luta, que se dividiu entre Street Fighter e The King of Fighters, SNK vs. Capcom, Encontro Impossível. Capcom vs. SNK, Millennium Fight 2000. Sim, era impossível. Eu, Evandro e Jerônimo sonhávamos com essa encontro. Nós falávamos porque o Kyo vai dar fogo em todo mundo. Porque o Iori vai pegar o Ken e abaixar as calças. E não foi bem assim. Não foi bem assim, né? Porque não fizeram. Não foi nada assim, né, cara? É. Mas enfim, saiu o sonho. Era um sonho impossível, né, cara? Foi impossível. Isso aí que aconteceu, realmente. Foi em 2000, né, que saiu o primeiro jogo. Pra sair o para-placa na ONU, peraí, né? O primeiro é SNK vs Capcom ou Capcom vs SNK? Capcom vs SNK. Pois é, que eu acho foda, cara. Me confunde na minha mente. Capcom vs SNK são... Millennium Fight 2000. São dois jogos. Que são o mesmo jogo. São dois que são o mesmo, na verdade. Só que com engine diferente. Tem o Marvel vs SNK, que é o primeiro, que é aquele que é, tem o Ratio, lembra? Sim. Se tu pega um cara mais forte, tu pode pegar dois. Se tu pega um cara mais fraco, tu pode pegar até quatro. Sim. Que saiu até pra Play 1, que a versão do Play 1 é bem boa. É, é bem boa, dá pra trocar de personagem e tudo, não é que nem os X-Men e tal. Isso tá uma bomba bimba. Vão no Options, ouço a música de fundo, fala a seguinte frase. Kaiser, uma grande cerveja. A cerveja de todos os tempos. O link está no post. Kaiser, uma grande cerveja. A cerveja dos momentos. Engraçado aqui, ó, do SNK vs Capcom Origin. Todo mundo pensou, ah, e tal, é por causa da SNK tá falindo, ou por causa do Neo Geo Pocket. Não, veja, a Origin é por causa de uma revista de games Arcadia, uma revista americana, que continha os artigos do lançamento de King of Fighters 98 e Fighter Alpha 3. E na capa tinha KOF vs Street Fighter. Os fãs compraram loucamente, achando que era o anúncio do jogo, e no final não era bem assim. Mas a Capcom, né, viu plantou, o interesse dos caras. Plantou a sementinha. Plantou a sementinha, é, botaram ali, vamos com camisinha. Colocou só a cabecinha. Só a cabecinha. Não apertou, não puxou de volta. Foi, né? E aí eles resolveram fazer a versão, né? Pegaram, fizeram a versão de card também, que é gay lá. E eu joguei, é muito tosca. É muito bizarro, não dá a mínima vontade de jogar. Já pra filmes, velho. Não dá a mínima vontade. Tu não faz nada. Não tem diferença entre nenhum personagem. É só um é 99 e o outro é 98. E eles fizeram, né? Mas no início, olha a loucura. No início era pra ser só um jogo de cards mesmo. Era pra ser cards um contra o outro e tal, pra Neo Geo Pocket, pra outros consoles. Só o Evo podia jogar. Era pra ser, só que a ideia foi tão bem difundida, todo mundo se emocionou, que resolveram fazer o jogo mesmo, né? Então teve, né, o contrato aí delas duas, que a Capcom ia fazer um jogo e tal, a SNK ia fazer um jogo e ambas iam desenvolver o The Card. Daí saiu a versão pra Neo Geo Pocket de início, né? Depois saiu a versão para arcade, né? Em 2000, que era pra placa Naomi, que era um Dreamcast, ok. Fantástico console, Neo Geo Pocket. Isso. Tinha 28 lutadores, né? A primeira versão, né? Dividida entre Capcom e SNK. E tinha aqueles grooves lá, lembra que era aquele estilo de jogo? Um era do Street Fighter, um era do Samurai Shodown, um era de não sei o quê. Ah, as barras e os grooves. É. As barras embaixo. E tinha aquele esquema que eu comentei antes, que tinha do Ratio, né? Tu pegava, tipo, Rugal e o Bison, tu podia só pegar mais um cara. Tu pegava os fracos, tu podia pegar até quatro. Eu lembro que eu achava genial. Ah, uma coisa que eu sempre achei a fuder desse jogo, e eu sempre lembro nos jogos de luta, é a tela de seleção, que ela é meia funda, assim, né? Tem as... Não é aquela coisa normal, os quadradinhos 3x4, as fotos 3x4 que escolhe. É meio que tem um plano 3D e tu vai puxando e tal, sim, né? Sim, sim, sim. Eu sempre achei muito a fuder. Então, teve as versões de flipper e tal, tal, e na versão de PlayStation de 2001, aquela que eu disse que é muito boa, tem, além de ser muito boa, tem dois personagens a mais. Que tem o Dan e o Joey Higashi, que não estava na versão original, né? Eles chamam de Capcom vs NK Pro. Pensei que chamava de Capcom vs NK Loading, porque, meu Deus, né? É verdade, mas mesmo era assim, era uma boa adaptação comparado com as outras, tipo do X-Men vs Fighter, que é um jogo muito mais simples. Então depois, em 2001, né, fez sucesso e tal, só que, né, ficou meio assim, né, porque tinha saído o Marvel vs Capcom 2 ali, o 1, né, que era aquela loucura, e esse aí era mais centrado, né. Os personagens ficaram muito fracos, né, o pessoal reclamou, tipo, obviamente que Kyo ia quebrar a pau com 30 mil golpes, e Terry Bogard, que tinha 8, 9 golpes contra os 3 do Ryu, né, mas enfim, ficou legal o jogo, dá pra dar uns pega tri. Depois, em 2001, saiu a versão 2, né, que foi a atualização do jogo, né, que é o Mark of the Millennium 2001. Capcom vs SNK 2. Deu seu pra Play 2, todos esses videogames ali. Esse tem pra GameCube, tem pra. Até a versão do GameCube é uma versão diferente. É isso aí que é o Milionário Fighting lá, não? Isso, isso. É isso aí, né? Sim, sim, sim. Lembro que os cenários eram muito bizarros e tinha um narrador muito. In the games, the fight, blablabla. Ah, é desse aí que tem o narrador chato. Eu pensei que fosse do Marvel vs Capcom, não, é desse aí que tem o narrador chato. Então essa versão 2 aí, ela saiu pros outros videogames, teve a versão online do Xbox, e a versão do Xbox do GameCube, ela tinha outro nome, que era o EO, que era Extreme Offense, que na verdade, que era... Ofendeu extremamente. É, foi. Que é, o que era a diferença dele, além do Xbox ter online e tal, que no analógico e tal, tava sobrando, tu fazia esse especial. Que os fãs odiaram isso aí. Foi, vinha um cara que sabia jogar sem ganhar todo mundo, né? Six. E aí vinha um cara ali que não sabia, vou jogar, ficava apertando o analógico, ganhava. Jerônimo. Porque ficava dando especial, foda. Então teve esses aí, foi a parte da Capcom, né? Fora, né? As coisas, teve a parte, a outra parte da outra empresa, que é da SNK, né? Que saiu as versões da Neo Geo Pocket Color, né? O normal e o Pocket Color. Que legal. Que né, é legal o jogo, é bem simples. Não é legal. E teve a versão, né, que meio triste aqui a história, que teve o SNK vs Capcom, o Caos, que eu acho um dos melhores jogos da Neo Geo. Deixa eu contar o porquê. Deu um spawn meio louco aí com a Capcom, né? A Capcom se aproveitou muito do jogo e a SNK não ganhou dinheiro. Mas isso... Porque era pra ficar... Não é bem burros. Era pra ficar cada um com o lucro do seu próprio jogo. Só que a SNK tava mal, né? Mal nas pernas. Foi a época que ela faliu, né? É que ela investiu pouco, ela deixou tudo na... E aí, daí eles fizeram o que dizem por aí, que eu li realmente, que realmente fizeram o Caos só pra suprir, porque tava em contrato, senão não iam fazer o jogo. Então os caras meio que fizeram, os programadores ali, capricharam, porque eles quiseram. Violent King, né, velho? É, e é... Eu acho muito a fuder. Tem uma historinha que é... Boa. Que o mundo tá acabando, saca? O mundo vai acabar. O mundo tava, tipo, tava se... realidades estavam se fundindo. Exatamente. O universo paralelo tava se fundindo. Aí o Ryu tava caminhando com a mochilinha, né? Em busca do mais forte. Onde é que eu tô? Vinha o Yori, vou ter que quebrar a pau. Ele não sabia o que fazer. Você pode até olhar pelas conversas que eles têm, né? O que você tá fazendo aqui? Quem é você? Não sei o quê. Vai apanhar. Isso é massa porque sempre tem um diálogozinho antes da luta. Não, assim, ó. SNK é a empresa que melhor trata histórias de jogos de lutas. Não era. Você tinha o que tá fazendo aqui? Saia daqui, seu verme. Que? Não me trate assim. Saia. O Akuma não fala nada às pessoas. Quem é você? Saia da minha frente. Três pontinhos. E uma coisa que eu acho tri do jogo é que aparece a horinha em cima, né? O local e a hora. Ah, que é que está acontecendo. Que se tu juntar todas as horas e tal dos acontecimentos, acontece tudo junto. Pra vocês verem como que é o fim do mundo, depois de tu enfrentar ou o Akuma foda ou o Mr. Karate, o sério. Sim. Tu vai ou pro céu ou pro inferno. É verdade. Isso ou tu enfrenta o demônio do Demon's Crest. Que é o do Ghosts and Goblins lá, que é o Red Armor. Ou tu vai pro céu enfrentar a deusa Athena. Que inclusive tem um especial chamado Pegasus Fantasy, em homenagem ao Saint Seiya. O SVC Chaos ali, ele saiu pra Flipper, né, do Neo Geo clássico. Vocês podem rodar no emulador tranquilo. Play 2. Inclusive o emulador de Neo Geo pra DS, que funciona tranquilo. Play 2, né, Play que não 1, tem né? nada de... Não tem loading. Não tem pra Play 1. Não, é verdade, não tem. E pra Xbox, né. E não tem nada demais, né, não tem nenhuma versão, nada de especial e tal. Os jogos têm vários personagens diferentes, não é aqueles taxados, tipo, preciso de um fortão ou Zangief. Sabe por que não tem nenhuma versão? Porque não foi a Capcom que fez. Porque a Capcom faz 20 versões de cada jogo só pra ganhar dinheiro em cima da gente, esses pau no cu aí, sabe? Eu acho a fudei que saiu na época desse jogo foi o jeito que eram os personagens da Capcom, que foi totalmente feito pelo SNK. Então, o Ryu era bem mais sério, por incrível que pareça, que todos no próprio eles. Street Fighter. É, todos até a voz, sério, o Ken também. O Akuma e tal. Foi mais sério o negócio. Tanto que não é o Mega Man, é o Zero, por exemplo, que é muito foda, aliás. Tem chefões, tipo o Guenito, o Ginz, Andore. Vocês lembram do Final Fight? Que é desse Fighter 3, no caso, né? E várias outras. E tinha uns personagens. O único personagem original do jogo é o Violent Ken. Esse Ken do mal, ele é baseado na quando o Ken fica do mal no anime. Ele é baseado ali. E o Violent Ken é muito foda. É muito a foder o personagem. Depois voltaremos para SNK de novo. Vamos agora para uma parte um pouco mais bizarra. Vou começar com jogos estranhos, jogos não tão conhecidos, crossovers não tão conhecidos. Vou falar de um jogo, já que nós estamos nesses heróis mais conhecidos. Porque crossovers não é só SNK e Capcom, né? Não. Temos um jogo feito pela Electronic Arts. Meu Deus, FIFA. Sim. Jogo FIFA chamado... versus Internet. Um jogo titulado Marvel Nemesis Rise of the Interfects. É Julie. Ruim esse jogo. É um jogo que saiu para... Eu joguei 10 minutos. PlayStation 2, Xbox, GameCube, DS e PSP. Em 2005. O que é esse jogo? Electronic Arts caminhava feliz pela rua. Disse, porra, todo mundo faz crossover, só eu que não faço crossover. Não conhecia Isaac do Dead Space, não conhecia Dungeon do Dantes Inferno, nem... É, 2005. Que só sei fazer NHL, FIFA... E Madden. Madden. Madden. Ok, eu quero fazer um crossover. Aí eles pensaram assim, personagens da Marvel são legais, né? Pô, são trimassa, né? O pessoal curte aí, a Marvel, o pessoal curte, né? O povo gosta, né? Mas aí, bah, já fizeram crossover com todo mundo, né? Bah, com a DC é foda, porque a DC nunca vai aceitar fazer isso, é mais foda. Vamos fazer o quê? Vamos inventar personagens. Não! Vamos criar personagens. Então eles inventaram os Imperfects. É, são... Tipo... São super-heróis que foram inventados pela EA. Foram inventados pela EA, depois a Marvel acabou fazendo uma revistinha pra colocar eles juntos. Personagens da Marvel no jogo: Capitão América, Daredevil, o Doctor Doom, que eles gostam, Elektra, Tocha Humana, Puta Homem de Ferro, opa, Magneto. Opa, o jogo tem tudo pra ser bom, continue. Spider-Man, Tempestade. A coisa do Quarteto Fantástico. Venom, Frajola, Wolverine. Esses são os personagens da Marvel. Agora, os imperfeitos inventados pela EA. Segure os dedos. The Wink. Quê? Solara, Paragon, Niles Van Horkel, Johnny On, Hazmat, Fault Zone, Brigade. O nome Imperfect veio bem a calhar, né? Eu não sei, ó. Eu vi dois trechos desses personagens. Assim, é uma merda. Não, Fault, assim, ó. Fault Zone é uma fase do Sonic. Fault Zone 1. Esse jogo, quando ele era pra sair, ele tava com hype imenso, sabe? Todo mundo falava, e aí cagava na cabeça do mundo, porque vai ser o jogão. Eu lembro, sabe? E aí saiu, finalmente saiu o negócio. Tal do jogo. E aí tu foi jogar. No início não tem nenhum dos Imperfects pra tu jogar. Não, no início tem não. Todos da Marvel. Então tu pensa, bah, como é que vai ser ruim eu jogar com o Homem-Aranha, com o Tocha Humana, contra o Iron Man? Sim. Tu vai lá jogar e é uma merda. O link está no post. Vamos para o mundo do Japão agora. Sentem-se. Vocês não sabem o que são crossovers. Se vocês acham que no Ocidente tem crossover, preparem as calças. Vocês acham 56 personagens bastante num jogo? Preparem as calças. As caldas. Vamos para o ano de 2003. A plataforma GameCube PlayStation 2. Nome do jogo: Dream Mix TV World Fighters. O que é isso? Dream Mix jogo. O que é isso? Tá, calma. Primeira coisa: o jogo tem história. O que é a história do jogo? Um canal de televisão está com pouca audiência. Somos um canal, somos a TV. Record. Estamos com baixa audiência. Vamos fazer o quê? Vamos fazer um torneio. Vamos transmitir um torneio com muitos heróis para ganhar audiência. Então são chamados quem? Personagens da Konami. Até vale comentar que o jogo é produzido pela chapa Konami. Nossa. Personagens da Konami. E de Kojima. Sentem-se. Simon Belmont, terceiro. Twinbee. Power Prokun. É um personagem da série Power Pro. Lá. Sim, Power Pro. Do Famicom. Não, esse cara é aquele cara que joga beisebol. É uma série famosa no Japão. Moai, que é um personagem secreto. E sentem-se. Personagem secreto Solid Snake versão Metal Gear 2. O Plissken. O que é isso? Vale ressaltar que é o primeiro crossover que aparece o Solid Snake. Temos também, a Konami chamou outros chapas. Chamou chapas da Hudson Soft também. Belia, Bloody Lord. Bomberman. Temos quem? White Bomberman. Bah, esse é o meu preferido já. Quem joguei já é meu preferido. Temos Yugo Gami, Bloody Roar, Sengoku Manjimaru, que é personagem de um jogo, foi feito pelo Neo Geo, Tengai Makio, jogos japoneses. Sengoku. Da série Kabuki Clash. Ali, ó. Veja só. Fiquem de olho no baú do Julie Prevendo. Temos outro personagem, Bimbogami, Momotaro Densetsu. Temos Master Higgins. Quem é Master Higgins? Pesquisando sobre essa pessoa, o Master Higgins é um personagem feito de um executivo da Hudson Soft. Que ele foi conhecido nos anos 80 como a pessoa que mais apertava o botão num jogo lá em 2D. Que ele conseguia fazer 16 apertadas de botão por segundo num jogo lá, sabe? Japão. Temos mais uma produtora. Temos Takara Characters. Da Takara. Takara. Temos quem? Temos Optimus Prime. No baixa. Quem tem esse jogo que eu quero jogar temos agora? Temos quem? Temos Megatron no jogo. Pera aí, gurizada. Bomberman não. Com só o Snake e o Optimus Prime. Vocês estão pensando na mistura? Vocês pensam na mistura? Temos Microman. Temos Tyson Granger de Beyblade. Beyblade, o anime Beyblade. O anime do peão, é o personagem principal. O anime do peão é da casa própria. Temos Lika Chan, que é uma Barbie do Japão. Temos Asuka, que é uma personagem de um jogo que eu não conheço, Cool Girl. E é isso aí, são esses os personagens. O jogo é o Super Smash Bros. É igual. Agora vamos para uma praia do nosso amigo Julie, que é a praia Nintendo DS, com a série Superstars. Vamos para o Jump Superstars. Ótimas. É um jogo de luta em 2D, tá? Estilo também Super Smash Bros. Tem puladinho. Tipo Hearthstone também, mas porque tem bastante arma. Agora sentem-se em todos. Sentem-se. O primeiro jogo, que são dois jogos da série, o Jump Superstars é um jogo que tem 160 personagens. 34 desses 160 são totalmente jogáveis. Os outros são personagens de suporte, sabe? Tipo do Marvel vs. Capcom. Strikers. 160 personagens de 27 mangás diferentes. Todos da Shonen Jump. Todos da Shonen Jump. Os mangás que foram publicados na Shonen Jump. Deixa eu falar os mangás que estão presentes. Black Cat, Bleach, Bobobobabobo, isso aí. Buzo, Renkin, Kazuki, Muta, Buzo Kenshin, Death Note, The Gray Man, Dragon Ball, Dr. Slump, Ice Shield, 21, Hunter x Hunter, que pra quem não sabe é o cara que criou o Yu Hakusho, Hikaru no Go, Strawberry 100%, Jojo Bizarre Adventure, Reborn, Tsunayoshi, Tsuno Suada, Kochikame, que eu nem conheço, Naruto, Mr. Fuzbin, o que mais tem é personagem da Naruto. One Piece, sim. Beautiful Fuku Jaguar, Rurouni Kenshin, Shaman King, Slam Dunk, The Prince of Tennis, Steel Ball Run, Yu-Gi-Oh! E Yu Yu Hakusho. Isso no 1. Agora já cadê o que estirando? Cadê o Sunday? Já vamos emendar, Julia. Deixa eu só comentar do 1. Comente sobre o jogo. O jogo é insano, né? Ele é muita loucura. Chega a ter... Só Japão, né? Sim. Ah, desculpa. Chega a ter umas 20 coisas na tela, assim. E os personagens, os golpes são bem legais, assim. Ano do jogo, 2005. Ele saiu quando junto com o DS. Foi um negócio pra utilizar as duas telas e tal. Isso, tu usa. E tanto que dá os poderes, dando toque. Explique, Julia, a jogabilidade, porque eu vi vídeos e numa tela é a luta e na outra tu vai montando quadradinhos. Ele é assim, por causa que ele é dentro do mangá. Então, na verdade, as divisões lá são os quadrinhos do mangá e o Ring Out. Tu tem que destruir a página e tu cai pra fora da página e tu morre. Tipo, tu tá... por isso que é duas telas. Não, embaixo é o controle... É onde tu clica pra vir os outros. Tipo, em vez de tu trocar, tu clica e daí vem o ajudante. É ali. Tem dois modos de jogo. Ou tu escapa e não apanha e tu sobrevive no final, porque tempo. É quatro pessoas jogando junto. Sim, é quatro personagens ao mesmo tempo. Ou tu mata todo mundo, tenta matar todo mundo. Que basicamente no 1 tu não consegue, no 2 tu consegue. É foda, sem o Goku tu não consegue. Ali, ou no Naruto, que o Naruto é o cara foda do jogo. Olha ali. Bicha. Mas é insano, assim, mas é muito divertido. Tipo, tu começa a jogar, se tu pegou a manha, quando tu vê, passou 4 horas, assim. De jogo. Mas aconteceu isso aí. E aí tu vai liberando o cara, tu fica querendo liberar, tu vai liberando os mangá, a capa dos mangá, tu vai liberando o planeta do mangá, sabe? Fanboy game, né? Tipo, tu vai no planeta do Death Note, então o cenário é do Death Note, aí tem os caras do Death Note te ajudando, aí tu vai não sei o quê. É tudo assim. Sim, tu joga com o... O cara do Death Note é mais poderoso, só escreve. Tchau! Escreve Goku, aí o Goku vira anjinho, ele aparece com o Goku. O Goku... Destrói daí tem o Vegeta, tem o Gohan, tem Goku pequeno, sim. Goku grande, Goku... É o personagem... Tem tudo. A série que mais tem personagens injogáveis é a Dragon Ball, saca? É. Não, Goku em roupas diferentes. Então, e tu vai abrindo, tipo, tem milhares de cara Dragon Ball e depende quanto. Por exemplo, no início tu abre o cara, o Vegeta. Ele é só um ajudante. Aí se tu virar e conseguir mais um ponto, pode pôr ele fazer ajudante nível 2. Mais os pontos pode pegar ele jogável, mais os pontos daí ele é fodão. Então tu vai evoluindo os personagens, é bem interessante. Por isso que tu vicia muito esse jogo. Sim, só que é tudo do Japão. Ou nem sei nos Estados Unidos. Não. Esses jogos não saem nos Estados Unidos porque seria muito direito autoral pra cá renovando. Sim, e os personagens é muito louco. Sim, os personagens muito nada a ver. Então a empresa. Do cara do tênis. Então a empresa Gambarion, que é a empresa que fez o primeiro jogo, que só fez esses jogos na vida e fez um jogo do One Piece, que eu pesquisei. Não contente, lançou o Jump Ultimate Stars. Sabe por que um dos motivos? Depois o senhor fala. Eu só vou dar a introdução para o. Quantos personagens foram no primeiro? 160. Esses são quantos, Julie? 305. Eu abri todos. Pera aí que eu vou recolher minhas calças. 305 personagens num jogo de luta. Sim, é só PDS. Foi feito pra meio que usar os negócios. 56 PDS. São jogáveis e o resto é tudo ajudante de 41 séries de mangás agora. Aumentou. Aumentou. Não, diz não. as novas séries aí que veio. Capitão Tsubasa. Sim. Opa! Quero. E é tri bom jogar com ele. E tem o goleiro também. Tem o Tsubasa, tem um goleiro. Cobra. É. Temos tá. Tem daquele lá. Daquele Hokuto lá. No Ken. Temos isso, Hokuto isso no que Ken. Eu ia falar. Isso aí que o cara é trifoda também. De Roshin Eng. Tá. Temos o Andy Go, Sensei Nube, Jogo Kim Tachan, Kinikuman, Majin Tantei Nogomi Neuro, Midori no Makibal, Ninku, Akudenashi Blues, Sanseia. Não, é. Ah! Toma aqui esse. Olha os fanboys aí, toma cara. Aqui esse. Não. Toma. Gurizada, deixa eu falar pra vocês. Os mais fortes dos jogos são do cara do Hokuto no Ken. São o cara do Hokuto no Ken, sim. O Goku, o Naruto, o One Piece e o Seiya com a armadura de Sagitário. Temos mais o que novo? Sakigaki Otokojuku, Taizo Motikin Saga e Totemo Lucky Man. É, só que todas aquelas séries que eu citei antes, elas vêm com mais personagens, sim, ainda. Sim. Elas vêm tudo com mais personagens, sabe? Mas tem 300 e tantos, né? Sim, ele, o 2, esse Ultimate Fighting aí, ele é muito melhor de jogar que o primeiro, assim. Ele é muito mais fácil e jogar com os cavaleiros ali é uma outra emoção, né? O yoga e tal. Zodíaco, né? Para sim. Terminar a nossa volta, a nossa viagem ao Japão, vamos para o crossover de revistas. Sunday versus Magazine. Eu queria Playboy. Temos Domingo versus revista. Temos então, são duas revistas, que são a Shonen Magazine e a Shonen Sunday. Foi um jogo desenvolvido e publicado pela nossa chapa Konami, exclusivo para o PSP. Opa! Para comemorar os 50 anos das revistas. O nome do jogo é? Sunday vs Magazine Shuketsu Shoshodai Kensen. Esse Sunday Magazine, se eu não me engano, tem aquela versão especial de Mario Bros. 1 que tu salva esses caras dessa revista aí. Pode ser. Vamos ver os... Temos 30 personagens, essa aqui já é mais... Mais modesta. Vamos ver que animes temos. Temos Hajime no Yopo, Fairy Tail, oh, yeah. Negima, Air Gear, Get Backers, bah, coisa ruim. Promartir High Schools, Samurai Deeper Kyo, Devil Man, Cyborg 009, Tiger Mask, Ashita no Joy, Kotaro Makari Toru. Essas personagens da Shonen Magazine. Da Shonen Sunday temos personagens da Hayate no Gotuku, Zetai Karin Children, Kikaishi, Inuyasha. Um conhecido. Flame of Hekka, Project Arms, Ushio Entora, Legend of Soul Master Yaba, Kyokyo Shoujin R, Blazing Transfer Student, Law of Weki e History is Stronger Discipline Kenichi. Conheço todos. Esse já é um jogo de luta mais tradicional. Esse eu vi gameplays, ele é o mais tradicional e ele é muito bem feito esse jogo. Fica a dica. Então, esse último, o crossover das revistas aqui, fica a dica que eu vi gameplays, o jogo é muito bem feito e parece muito bom de jogar. Lanzoni, baixe sim. Parece bem, né? Fica a dica com aí, Lanzoni. Com certeza. Fica a dica e aí. E no Yasha, jogarei com vai Flame of Rack. Bom, eu vou falar agora, aproveitando animes, eu tenho aqui Battle Stadium Dawn. Que seria um jogão se tivesse só o D no jogo. Puta que pariu. Até o O é interessante, mas o D... Bom, vamos ver. D... Dragon Ball, o One Piece, Charuto. O jogo saiu em julho de 2006 para PlayStation 2 e GameCube. O estilo do jogo era que nem Super Smash Bros, saca? Tipo, tu podia controlar o estilo clássico de luta, cenários grandes e imensos, dois jogadores ou até em quatro jogadores vocês podiam jogar. No caso do Play 2 tinha que ter um multitap e no GameCube já tinha entrado os quatro controles, né? É verdade. Enfim, tinha personagens do... Os personagens são os seguintes. Deixa eu falar os Dragon Ball, por favor. Fala do lixo aí. Goku, Gohan, Piccolo, o Trunks liberando, né? Vegeta, o Frieza libera também, o Cell libera, e o Majin Buu, que é com dois O e não com dois U, enfim. Do One Piece tinha o Monken D. Luffy, é o principal, Roronoa Zoro, Nami, apenas liberando, o Usopp, tem que liberar também, o Sanji e o Tony Chopper. Eu também quero ter um nome que repete, tipo, Julie. One Piece tem 1 milhão de episódios, virou Dragon Ball. E tem o meu Naruto, querido Uzumaki Naruto, Uchiha Emo Sasuke, a Sakura, Kakashi Sensei, o Rock Lee, que tem muito fã, apenas liberando, e o Gaara. Tu esqueceu de pôr emo na frente de todos os personagens que tu falou do Naruto. Ok, pode continuar. Emo. Enfim, tive a chance de jogar uma vez. cara, eu peguei Naruto e botei o computador e botei Goku. Só batia nele. Ele disse assim, e aí, filha da puta, tu vai destruir o planeta? Destrói o planeta, vem, vem. Dava o rasenho, só que o Goku me derrotou. Só que aí, o nosso amigo Usopp derrotou ele. Obrigado, Usopp. Não, o jogo é bem legal, assim, gráficos legais, assim, é bem divertido. Quem não tem Super Smash Bros, joga ele, né? É bem rápido, né, o que eu tenho a dizer sobre ele. O link está no post para vocês rirem. Fez um sucesso do caralho esse jogo aí, né? Sim, em 2006 eu lembro que a PlayStation Magazine, eu lembro, EGM, divulgou muito sobre ele. Os comentaristas do Baixa Que Jogos adoram. Eles comparam qualquer jogo com Edo LOL Jogos. Sim, também. Eles, o Bass Blue saindo, não sei o que. É igual do... Porque, ai, não sei o que, se fosse no estilo Dom, não sei o que, ia ser ótimo. Dom. Então, Baixa Que Jogos é deprimente. Dom. Enfim, era isso. Tatsunoko vs Capcom Ultimate All-Stars, ou Tatsunoko vs Capcom apenas no Japão. 2008 Japão, 2009 Estados Unidos, arcades e flipper. Arcades, e Wii, né? Só pra Wii, infelizmente, para o pessoal da outra galera. Que pena. Não sei porquê, né, cara? Que pena. Traz personagens de animes pouco conhecidos, né? Que é do Japão, entre década de 60 e 90. Gold Lightan. O Fuka conhece, não sei como, o cara é muito bizarro. E deixa eu falar então os personagens, é Tatsunoko vs Capcom. Meus, né, amigos, com a idade do Frajola no fórum de Gundam, me ajudam a conhecer esses animes. Pronto, sobrou pra mim que tô quieto. Eu vou falar os personagens então, antes de falar sobre o game em si, né. Alex, Street Fighter, Batsu, do Rival Schools, Chun-Li, Street Fighter, Frank West, Dead Rising, a do Frajola, Morrigan, né, o PTX-40A, que é do Lost Planet, Rock Volnut, que é Mega Man Legends, Roll do Mega Man Power Up. Power Up bom, Legends lixo. O Ryu, né, clássico. Saki Omokane, do Quiz Nanairo Dreams, não conheço. Não cheguei a jogar. Visual novel. Soki, do Onimusha. Opa! O Joy, Beautiful Joy, né, meu amigo querido. A fuder. Yami, do Okami. Muito bom esse jogo. O Zero do Mega Man X, só para o Wii. Esse aqui, Deus, ó. É Deus. O time da Capcom é Deus. Ah, tem o Mega Man do Legends também, né? Tá louco. Sem o capacete. Quando vi que era esse, eu fiquei assim, lágrima no olho. Mas como? Tem o Zero. E é muito bizarro, sabe? É muito tosco. Ok, dos animes bizarros do Tatsunoko, né? Do Kashan, que é o Kashan. O Hakushon Daimao, do The Genie Family. Ali, ó. Atenção, a montagem do Japão. Maluco lá da montagem do Japão. É isso aí. Gênio maluco. Doronjo, do Yatterman. Gold Lightan, do Gold Warrior Gold Lightan. Tá, abre o parênteses que ele é um isqueiro gigante que vira um robô. É isso. É verdade. É dos 70 feelings. E tem o Gold Lightan e o Silver Lightan, que é um prateado. Isqueiro. É verdade. Patsuman, do Gyaokuin e Patsuman. Joy the Condor, Jun the Swan e Ken the Eagle, do Science Ninja Team Gachaman. Gachaman é tipo Batalha dos Planetas, de é o Batalha dos Planetas. É. Passou por vários nomes no Brasil, então. Caras, o Polimar. Que me lembra o Golimar. O Detetive Polimar, o Polimar pode virar 5 veículos diferentes. Isso aí. O especial dele vira veículos, atropela as pessoas. Veículos, o carro, o avião, é muito... Meu Deus, vai ser muito incrível. O Tekkaman, que é do Tekkaman The Space Knight. Hard Gay também. Do universo. E o Yatterman número 1 e número 2. Algumas curiosidades do jogo, né? O Gold Lightman é um dos subchefes do jogo, né? O isqueirão, né? Tu não pode escolher outro personagem como assistente quando joga com ele, porque ele é muito huge. Ele e o robô do Lost Planet. Mas é impossível. Se tu pega ele pra lutar, tu não perde. Não, é foda. Não, o Fuka jogou. Só que esse perdeu, que eu ganhei dele. Não, é impossível ganhar daquele cara. Ele é gigante e ele mexe um braço e destrói o cara. É bizarro. A Yumi é a chefe do jogo, né? Yami, que é a do Kami, mas é uma bola bizarra. E daí a bola vira uma mão no final. É uma bola, sabe? Daí o PTX também é um dos subchefes do jogo, que é o robôzão do Lost Planet. A Game Ranks deu 89% do jogo, 85 pontos. A Metacritic deu 85 de 100. E o GameSpot deu 8.5. A IGN 9. E esse só nota assim, acima de 8, mas saca? Esse Metacritic é um pé no saco, esses caras. Eles não fazem nada. Eu não gostei muito do jogo, sabe? Eu gosto dele porque, sei lá, ele é, assim, é um jogo legal de se jogar, sabe? Mas eu não conheço ninguém, velho. É por isso, assim, ele é divertidíssimo, ele é muito fácil de jogar, também com o controle do Wii não tem muito o que fazer, né? Sim, e o bizarro do controle do Wii é que, assim, né, tu joga com o clássico, né, de lado, né, e tem dois botões do jogo. Tá, tem o A, o 1 e o 2, né, no caso. Sim. Que um tu dá soco e chute ao mesmo tempo, tu usa na hora certa, e o outro dá o especial, e daí atrás tu troca aquele personagem, dá pra escolher dois personagens. Eu acho divertido, só que eu preferia pessoas mais legais pra se jogar, tipo, Phoenix Wright, deveria ter, sabe? As coisas mais bizarras, assim, mais... Mas a pior pode ter, porque da Capcom, Obsession! Não, aí que tá, era pra ter no Ultimate All-Stars, que é o do Wii, né, era pra ter esse jogo nos Estados Unidos, só que o Objection no Japão era uma palavra muito pequena, se não me engano, nos Estados Unidos era muito grande, e daí o especial dele ia ser Objection, ia ficar muito grande na tela e ia tirar mais do que o Objection japonês. É verdade isso? Sim, mas enfim, é um jogo bizarro, o Fuka jogou bastante, o pessoal que não jogou, né, eu curti. Só jogando. Eu gostei. O interessante do jogo, tá, o ruim é esses personagens que ninguém eu conhece. Eu achei que... Porque ele é muito fácil de jogar, mas não é aquele fácil tipo o Capcom 2 ali que tu só apertava e dava o especial. Ele é um fácil que tu tem que saber um pouco. A pessoa que pode, tipo, o Six fica 30 dias jogando, vai ganhar, mas a outra pessoa tem muito mais chance de ganhar ali. Não, não, mas é tipo, não, é bem fácil, sabe? Sim. No arcade eu não sei como é que funciona, não sei os botões do arcade, mas o do Wii é bem simples. Mas o que mais me surpreendeu é que eu gostei muito do visual do jogo. Bacana, gostei, é bem bonito. Achei bem legal. Não entendo, sabe? Porque não fazem outros games assim pro Wii, né? Mas é, enfim, isso é outro provou assunto. Que é o Wii tem capacidade de fazer esse tipo de coisa, pelo menos. E outro jogo que eu vou falar, né, que é um crossover muito esperado. Soul Calibur versus Tekken. Não, não, um crossover que foi, que foi muito esperado. Que quando você pensaram, a série morreu. A outra série é uma bomba, né? Eu não gosto. Jerônimo gosta da DC. Eu não esperei. Eu fiquei sabendo assim, vai tomar no cu. Não, lixo. Todo mundo que via eu pensava, chutei. Mas é que tá, não era expectativa pelo jogo ser bom, era expectativa pelo jogo. É. Tu queria ver como não, ia ser aquilo lá. Bom, eu quando vi o anúncio desse jogo, só me veio à mente o trailer do Matrix Revolutions que o Neo fala, The Darkness is Coming. Porque eu quando vi, me disseram, eu fiquei de cara, eu achei, vai ser o cocô. É mentira. E aí mentira, eu só tive um pouco de esperança quando vi o cenário de Gotham City todo destruído, pegando fogo, que era fuder o resto. Eu quando eu vi, eu não quis acreditar. Tanto que eu nem joguei. Qual jogo? Ah, tu jogou, sim. Ah, jogou. Não, joguei lá na Solar. É isso aí. De qual jogo estamos falando então, Matheus? Vamos então falar o nome do jogo, né? Quercia, diga. Mortal Kombat versus DC Universe. Ah. Como o Fujola disse, o jogo é um lixo. Eu falo, não, o jogo não é um lixo. Não, o jogo é uma merda foda. O jogo é terrível. É além do lixo. Tudo bem, todo mundo esperava, vamos ver o que é esse jogo aí. Todo mundo tava expectando pra ver o que era, né? Nova geração usando o engine do Unreal. O jogo tem 22 personagens, né? Como chefe, o Dark Khan, que é o Shao Kahn, misturado com o Darkseid. Não acredito. Ah, sim, calma lá. tem um story mode no jogo. Sim, não é um story mode tipo Marvel vs Capcom 2 ou o jogo que o Julio falou. É um story mode bizarro porque os dois mundos estão se chocando, não sabem por quê. Apenas estão. E aí... Tudo a ver, né? É história, sabe? Aí tu joga... Não tem lado bom, lado ruim no jogo. Tu joga com o DC, tem o lado bom da DC, tu joga com o lado do Mortal, o lado bom do Mortal. Se eles fizessem o crossover Naruto versus novela Tititi, não ia ser tão bizarro que nem isso aí, velho. Meu Deus, Fuka! Tu ganhou o prêmio do Japão, assim. Oh, Naruto versus novela Tititi. Eu vou pegar Isis e vamos ver. Tem 22 personagens, vou falar os do Mortal Kombat. Os clássicos Scorpion, Sub-Zero, Sunblade, Shang Tsung, Liu Kang, Jax, Kitana, Kano, Raiden, Baraka e Shao Kahn. Os melhores, né? Os da DC, né? Super-Homem, Batman, Flash, Mulher-Gato, pra já ela queria tanto, Capitão Marvel, o Coringa, né? Que ficavam no hype, vai ser igual do filme do Christopher Nolan, não foi uma bosta. Uhum. O Slade Wilson, que é o Exterminador, o Lanterna Verde, obrigado, uma bosta. Mulher Maravilha, obrigado, muita bosta. Lex Luthor e Darkseid. Cara, o pior do jogo não é O crossover que existe, sabe? A bizarrice do jogo é que é um jogo em si, porque a jogabilidade é dura. Não, o pulo é ridículo. É pior que eles mortal o Armageddon, sabe? O Mortal Armageddon ainda tem um movimento mais rápido, mais fluido. Esse não flui, sabe? Ele fica parado. Tem um lance diferente que eu não mostrei no vídeo. Bom, veja isso então. Que é aquela instrução de cenário que tu vai batendo no cara enquanto tu vai caindo, lembra? Dead or Alive Cop. Pois é, ia falar, sabe? Já, ó, atenção, ouvi falar do Dead or Alive do Xbox há 20 anos atrás, né? E não tem fatalities. Versus DC. Imagine um Street Fighter versus alguma coisa sem Hadouken, mais ou menos assim. O problema não é os fatalities, que não, é que tu não pode dar fatal nos personagens da DC, porque a DC não liberou os fatalities. Que... Né? Não, mas é que assim, é que o... O super-homem matando não pode, né? Não pode. Tipo, ah, mas daí o pessoal ficou, mas o super-homem é super poderoso e ele devia matar em todo mundo. Ah, não. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí é jogo, tem que levar na boa, sabe? Eu acho isso que... Isso é crítica ranzinza. A DC... A DC merece um jogo de luta tipo Marvel Super Heroes. Acho que a DC merece, porque a DC... A DC tem mais herói que voa e poderoso que os caras da Marvel, sabe? Eu acho que os heróis da DC são muito mais poderosíssimos que os caras da Marvel. Pois é, mas a DC eu acho que partiu fora dos games depois disso, sabe? Eu acho, porque... Mas foi a Midway que fez esse jogo, hein? Foi a Midway. Ah, e por isso Midway. A sua falência partiu, né? Não, né? Só podia, né? Bom, enfim, né? Eu não tenho muito o que falar. Eu joguei muito pouco do jogo, não cheguei a terminar. Que bom, pessoal. Joguei esse final de semana aí também. O jogo é travado, não adianta. Os controles não ajudam. Não importa, anyway. O console é um cocô. Vou comprar. Tu pensa que é legal, assim, jogar meio 2D, mas não. Bom, é. No Mercado Livre tá 60 pila pra comprar o jogo, nem é tão antigo assim, de Play 3, que é caríssimo. Blu-ray. Citando aqui as últimas coisas que tem os crossovers dentro da própria empresa, né? Tipo Neo Geo Battle Coliseum, que é de 2005, né, pra Play 2, e a placa Tommy's Wave lá. Baixa esse jogo. A placa da coisa. Não, esse não jogo eu ouvi falar, Everton me falou, e eu vi o jogo, eu caguei, achei muito emocionante, né? Ele é dos personagens do SNK perdidos contra eles, né? Tem os caras do The King of Fighters, normal, Fatal Fury, Samurai Shodown, Last Blade, Metal Slug, tem o cara do Metal Slug. Temos Orochi Clone, tem um robô que é do King of Monsters. Outros jogos, Local World Heroes e vários outros perdidos da SNK. Não, tem até história, que é o cara que é o Neo Geo em 2017. O Neo Geo tenta dominar o mundo. Daí ele pega todos os caras e fazem lutar um contra o outro. E tem dois personagens originais, que é Yuki e Yuai, que eles são os personagens que meio... São da Neo Geo, saca? Que nem a guria, ela tem um Neo Geo Pocket, saca? As coisas assim. Console. Não, olha a loucura. Isso aqui achei muito interessante. O vilão do jogo e a empresa, a vilã do jogo, é a Warrior. Warrior, pra todo mundo sabe, é um negócio... Lida, é meio que, entre aspas, tem a ver com pirataria de computador. Que foi justo a causa porque a empresa faliu. E então era meio que pra tirar, eles fizeram esse fã de propósito, pra tirar com a pirataria, né? Que foi a causa da SNK. Sim, que é essa Warrior que faz o clone do Orochi, eu lembro que eu li. Isso. Então o jogo é em tags, né? Em duplas e tal. Mas o single player é meio louco. Olha a loucura. Tu tem 300 segundos pra enfrentar o chefão. Então, quanto mais gente tu ganha nesses 300 segundos, melhor pra ti, é mais fácil o último chefão. Então, e é meio louco, assim. Mas dizem que é muito divertido, muito legal, né? Tem uma outra coisa a fuder, que quando os personagens têm afinidade, tem o Double Assault, que é um especial junto. Tipo, o Kyo e o Yori, eles... O Kyo dá o especialzão, segura o cara, vem o Yori, explode tudo. E várias outras coisas, o Rock, o Terry, bababá, bababá. Enfim, né? Muito interessante. Tem 41 personagens e 6 secretos. Ali, ó. Inclusive, tem a versão HD, que saiu pra Xbox Live não faz muito tempo, esse ano. Must play. É, que é muito interessante. É, e que tem o modo online. Vai ter que comprar o Microsoft Xbox, Julie! Não, com aquele controle, me nego. Hã? Controle arcade! Aí sim. Então tem vários personagens, vou citar uns interessantes. Tem o Tung Fu Ru do Street Fighter, do Fatal Fury 1, lembra? Sim. E ele dá um Kamehameha, é igual. O especial dele, ele fica forte, Mestre Kami Feelings, né? É. E ele dá um Kamehameha gigante ele na terra. Muito a foder. Então tá, tem os caras do Samurai Shodown, blá, blá, blá, blá, os caras do Last Blade, que são muito a foder. Os caras do Old Heroes, finalmente refeitos, porque eles eram muito fracos nos próprios jogos. E aí, sim. Com os gráficos melhores. Old Heroes assim. É muito ruim, é um jogo ruim. É. Tem o cara do Metal Slug, o Mars People, né? Sim, desse sim. Capcom, e o Marcos Rossi, que é o cara, o principal, é muito foder. Enfim, tem um clone do Orochi também e tal, que é um dos chefão, bababá. Tem vários chefão louco ali. O jogo é bem louco, é bem louco. Ah, e nesse jogo tem uma versão do Mr. Karate, que seria o Ryo, e o Robert Garcia, que olha a loucura. Percebam a loucura que antes Six falou, foi ele, tu que falou do Art of Fighting. Ele não usa máscara. Não usa máscara nesse. Eles são a artwork que está presente no Garou. Eles são como se eles fossem no mesmo mundo que o Garou, sabe? Uhum. Então eles são. É o único jogo que eles estão assim, eles estão mais velhos e tal, é muito massa. Sim, o Terry tá como ele aparece no Garou, né? Sim, o Terry e o Rock também, todos do. A Robert também. E aí o Robert tá com uma roupa bem diferente, com o cabelo bem diferente, o Ryo é bem mais velho, assim, parece mais o Takuma e tal. E foram retirados das que era pra ter eles no Garou, né? E esse jogo tem pra Play 2 e Xbox, né? Agora Xbox 360 na live. E achei interessantíssimo. Interessantíssimo. Fã service mesmo. E quero muito jogar. E o último que eu vou falar, outro também que é crossover de dentro da própria empresa, que é o Smash Bros, né? A tentativa da Nintendo num jogo de luta que deu certo triste sem querer, porque era pra sair só no Japão em 99. Eles falaram, nós vamos fazer um jogo pro Japão. Aí fizeram Smash Bros, vendeu pra caralho, fizeram nos Estados Unidos, deu certo lá. Que é os caras da Nintendo, né? Tem todo mundo da Nintendo, tem até... Então o pessoal... Todos, loucura, acho né? Acho que todo mundo conhece, né? Só pra quem, é. Pra quem não conhece, é um jogo suave. É, e aí tem... os comandos são tri simples, né? Os comandos, na verdade, foram ficando mais complicados com as versões, porque a primeira é dois botões, entendeu, né? E aí tem aquele esquema do 100%, que na verdade tu não perde vida, né? Tu fica com mais chances de cair do ringue, que é o teu objetivo, né? Então até 400%, né? De chance. Aí tu dá um chute e o cara voa longe. O de 2001, né, que saiu do 64, o de GameCube e o de Wii. O de GameCube foi o jogo que mais vendeu. No GameCube foi o Smash Bros. Brawl, inclusive. E aí no... O primeiro tem 12 personagens, o segundo tem 25 e o último, que é o de Wii, tem 35. Com aparições... Com aparições de... Solid Snake. E sim, finalmente também. Sonic levando o soco do puta Mario. Puta que pariu! Ou batendo. Ou batendo, né? Aquilo o Sonic apanhou. Aquilo... Não era pra ter o Sonic, saca? A notícia de ter o Solid Snake foi tão bombástica que eles, vamos pôr mais um assim, então. Aí botaram o Sonic, saca? Que não era pra ter, assim. Foi meio que feito... Tanto que dizem que tem uns esquemas nos jogos que o Sonic é meio estranho de jogar, porque... É muito fuder o trailer de lançamento desse jogo que, tipo, mostra os personagens, o Mario e tal, cada um dos seus mundos, e o Snake dá uma chamada do Campbell. Snake, what's the situation? Aparece, passou na E3, né? Você foi designado para uma nova missão, não sei o que. Aí ele tá num caixinha assim, de repente ele sai, aí dá um barulhinho, Snake, aí de repente faz o barulhinho da corrida, assim, depois, Sonic, pegando anéis e afins. Sim. E por incrível que pareça, uma coisa que o pessoal sempre comenta, os gráficos... Dois Smash Bros. São onde os personagens da Nintendo estão mais adultos. Tipo, o Mario tá realmente com um casaco, né? Com um macacão jeans, assim, sabe? Nos outros é tudo aquela coisa colorida e tal e tal. Dá pra ver a calcinha da Peach, dá pra ver todo mundo. Jogo sério isso. Realmente. Sim. Opa! Aí que você tá pegando o que? Tem aqueles modos de... Tem o que? Os modos de aventura e tal. Tem vários modos diferentes, né? E todos esses estágios baseados nos personagens e nos jogos que todo mundo que ama. Muito feliz. Futuro dos crossovers, o que a gente pode falar do futuro? Rapidamente, né? Não vamos citar muita coisa. Marvel vs Capcom 3 tá vindo aí? Deus na Terra. Compra certa para meu Play 3. Crossover do milênio, porra. Escrevi aqui, ó. Os caras da Capcom ouviram o nosso podcast. Não existe, não existe. Foi, foi tipo na semana seguinte que nós falamos. Meu, tem muito personagem, né? Não vou falar todos, né? Mas tipo... Não vai ter link no post, a notícia comentada. Procurem lá os jogos, que não precisa, players, né? Tudo, game trailers, mas, Screw Attack. Mas nem todos estão confirmados ainda oficialmente. Vazou uma lista bizarra. Vazou uma lista, mas não é oficial ainda, pelo menos. Parece que vai ter mais, né? Essa semana vazou o Toro e o Amaterasu. Eu acho que tem que ter no mínimo 50. Ou a Capcom vai ser pau no cu e vai lançar uma expansão. Ah, eu não. Ah, é. É, download countable com mais pro Gungual. Quem aqui? Amam fazer isso. É, agora é com o FDP aí, né? Não, na verdade não é filha da puta, né, cara? É melhor do que ser. Primeiro, é melhor do que ser um jogo novo. E segundo, nós que somos brasileiros se fudemos. Então, Prince Money. Não podemos reclamar, né? Nós que não manjamos. E, é claro, o que saiu na Comic Con há semanas atrás, Tekken vs Street Fighter. Cara, ou eu chorei vendo aquele trailer. Achei muito foda também. Cara, mostrou o trailer da Comic Con, aparece o Ryu, aí de repente aparece o Kazuya, né? Só que aí, de repente, no meio da jogatina, tu pode chamar a La Rival Schools Chun-Li e o Kazuya chama a Nina. Não, muito bom. Gráfico do Street Fighter 4. É. Hot Nina. E mais rápido, né? É cara? Tudo. Bem mais rápido. Novamente, nossa chapa Capcom mandando na geração, porque agora vai ser tudo igual ao Street Fighter 4. Não, porque na real, eu acho que tinha um jogo, né? Namco vs Capcom, que era RPG. Era RPGzão. Só lançado no Japão. Eu não sei se foi lançado nos Estados Unidos, não. Mas acho que não foi. Só japa. Tinha um pessoal querendo traduzir, mas não rolou, né? E aí, toma essa, então vamos botar um crossover de luta e ficou massa. Pelos vídeos até agora, tá? O hype da galera tá imenso também. Vamos ver, mano. E o Afudê, que... Muito bem, né? A Capcom com dois crossovers pra sair, né, cara? Aguardem. E o Afudê, que entrevistaram o pessoal da Capcom e da Namco, falaram, ah, vocês fizeram uma parceria. Não, é uma competição. Como os estúdios são chapas, vamos quebrar tudo, vamos ver quem é o melhor nisso aqui. Vamos ver o que que sai, acho que 2011, 2012. 2011. Kanye West e 50 Cent, né? Enfim, né, então vamos esperar bastante, eu tô com hype. Vocês não viram o trailer, né? Não vi. Porra, eu vi, achei a Afudê, mas não consigo entrar na minha cabeça como vai rolar as lutas, porque não consigo. Sim, mas eles vão botar os golpes. É o King. Não digo, não vão botar golpes, mas tu vê que elas estão mais rápidas, né, cara? Não, mas até tu ver o vídeo, tu vai em ver e vai pensar, opa. Em relação ao futuro, eu ainda, porque eu, antes de começar a sair esses crossover, eu já pensava nesse jogo. Eu, antes de morrer, ainda quero ver Street Fighter versus Mortal Kombat. Ah, esse aí todo mundo, né, cara? Todo mundo pede. Eu até ia falar disso agora, tá cheio de Mugen, tá cheio de vídeo, tá cheio de whatever sobre Mortal Kombat vs Street Fighter um dia. E eu quero ver Saint Seiya vs Dragon Ball chutar aquelas bundinhas daqueles Saiyajins lá. Sim, tem que chutar no videogame, né? Porque nos mangás e nos animes não chuta nada. Não, pronto, acabou. Boom. Não, acabou. Abaiô. Eu lembrei do Cross Fox, que é a junção do carro normal pra pista normal, né? Cidade e... E uma raposa. Rally. E Rally. Top Gear Rally, Top Gear 2. O Lanzano já sabe que essa é a parte final do cast.